Portal do Arrocha. Quem tem amigas, tem tudo. Não fica no vácuo, não. Foto de biquíni no quarto ou na praia. Desperta paixão, amor e cutucada. Bumbum na cara do flash, sensualiza como som de frente. Jadinha tá brilhando, mexendo com a minha mente. Chega se tá direitinho, chega se tá bonitinho. Chega na sala, chega no quarto, chega em cima do meu pitinho. Não apareceu! Checa no chão, checa no chão. Checa no chão, menina. Checa no chão. Procura direito, hein? Checa no chão. Achou? Checou já? Então checa de novo. Já checou na sala, na cozinha, já checou no chão. Ela não sabe o que faz da vida, tá toda perdida. Checa mais. Foto de biquíni no quarto ou na praia. Desperta paixão, amor e cutucada. Bumbum na cara do flash, sensualiza como som de frente. Jadinha tá brilhando, mexendo com a minha mente. Chega se tá direitinho, chega se tá bonitinho. Chega na sala, chega no quarto, chega em cima do meu pitinho. Chega se tá direitinho, chega se tá bonitinho. Chega na sala, chega no quarto, chega em cima do meu pitinho. Não apareceu. Checa no chão. Procura esse negócio direito, menina. Checa no chão. Checa no chão. Sete um nove nove meia sete sete três três nove meia.